Miguel Freitas. Olá, bem-vindos ao Planeta Rock. Está no ar mais uma emissão ao longo da próxima hora com clássicos de galáxias distantes e também as novidades que acabam de chegar. Começamos ao som de Roger Waters ao vivo em Berlim com Comfortably Numb. O músico vai estar no nosso país no próximo dia 21 de março. Os bilhetes já estão à venda. No próximo ano, então, primavera, a começar muito bem com Roger Waters ao vivo no Pavilhão Atlântico em Lisboa. Recentemente, Paul McCartney foi premiado por Barack Obama com o Gershwin Prize em prol de tudo que o músico tem feito pela música. Paul McCartney passa agora pelo Planeta Rock com este Young Boy. Paul McCartney na órbita do Planeta Rock. Já a seguir, dois nomes que vão estar ao vivo no nosso país no final do próximo mês de julho. Planeta Rock by Miguel Freitas. Planeta Rock. Thank you. out. Keep me walking but never shout. Hold the secret close, I hear you say. You know the way it goes about. It takes you in and spits you out. It spits you out when you desire to conquer and to feel your high. To follow it, you must be clean with mistakes that you do mean. Move the heart, switch the pace. Look for what seems out of place. Peter Murphy, no próximo dia 30 de julho, o músico passa pelo nosso país para um concerto em Évora, mas atenção, porque a cidade alentejana não vai receber só Peter Murphy, a 31 de julho vai ter também os Alphaville ao vivo. Aí estão eles no Planeta Rock. Let's go. Lourenço e Comida dos Alphaville no Planeta Rock. No próximo dia 31 de julho, a banda apresenta-se ao vivo em Évora. E um dia antes, ou seja, a 30 de julho, quem vai estar pela cidade alentejana é mesmo Peter Murphy. E quem gostaríamos de ter por cá novamente, dado que já temos saudades dele e dos seus concertos, é Bryan Adams, que agora também recordamos no Planeta Rock com Run To You. De Bryan Adams na órbita do Planeta Rock. Já a seguir vamos espreitar um pouco daquilo que foi o grande concerto do Chutos e Pontapés no passado dia 26 de setembro de 2009 no Estádio do Restelo em Lisboa. Aos sábados na Antena Web levamo-lo a conhecer as histórias da Eurovisão. 30 minutos repletos de música e curiosidades sobre este evento internacional. Sábados, 19h30, Histórias da Eurovisão, na Antena Web. A melhor música de dança também já está ao alcance de um clique. Hits Megamix é o seu programa de produção própria da Antena Web, que vai para o ar às sextas-feiras e sábados à noite. Não perca o melhor da música de dança dos últimos 40 anos. Hits Megamix, às sextas e sábados, entre as 22h30 e as 24h, só aqui na sua Antena Web. A melhor música de dança também passa por aqui. Live Set.

by Miguel Freitas. Fechou a água, cortou o gás, porta trancada, nem olhou para trás. No super jato dourado, vai rasgando a noite má. Do outro lado da terra, já deve ser de manhã. A chuva cai enquanto eu deixo o emprego. Mais um dia, mais um ai, mais uma sopa e um prego. E um calendário antigo com palmeiras a assinar leva-me a sonhar contigo. Sobrevoar o mar verdinho de esperança e ao leve beijo à praia. Quem me dera estar por cá e amar-te nesta areia. Super jato, super jato. vazio. Às vezes lá faz mais frio, mais triste. Lá foi mais quente, lá foi mais quente, lá foi mais quente, lá foi mais quente, lá foi mais quente. Bem-vindos à minha casa. Ao meu lar mais profundo. De onde eu saio por vezes para conquistar o mundo. Às vezes lá faz mais frio. Eu fico imóvel. Pairando no vazio. Refletindo no vazio. Às vezes não faz mais frio. No teu peito vazio. Chutes e Pontapés, Estádio do Restelo 2009, já está a edição em DVD e CD do concerto comemorativo dos 30 anos de carreira dos Chutes e Pontapés, dado no passado dia 26 de setembro de 2009, no Estádio do Restelo em Lisboa. Ouvimos aqui três canções, a primeira Quem é Quem, precisamente a canção que abriu o concerto, depois Super Jato e ainda terminamos ao som de Perfeito Vazio. Já a seguir temos os Oasis no Planeta Rock. Planeta Rock. We'll be right back. Mr. Might Say, Oasis na órbita do Planeta Rock. Recentemente, Liam Gallagher fez saber que o fim da banda foi mesmo a melhor coisa que poderia ter acontecido. Faço lá saber porque estas afirmações. Sabe-se também que não fala com o irmão Noel desde a última vez que se zangaram, que deu origem realmente ao fim dos Oasis. Voltaram aos velhos tempos, estão de costas voltadas os irmãos Gallagher, cada um para o seu lado. Parece que as coisas estão bem melhores para os lados dos Manic Street Preachers, até porque está aí prevista a edição de um novo disco. No próximo dia 29 de setembro deverá sair para as lojas o disco Postcards from a Young Man, novo disco dos Manic Street Preachers, então, no final deste verão 2010. E agora temos aqui os Manic Street Preachers, acompanhados de Nina Persson dos Cardigans. Your love alone is not enough. Your love alone. Desta estação na próxima semana com mais clássicos de galáxias distantes e também as novidades que acabam de chegar ao longo de toda a semana. Passem no blog Planeta Rock by Miguel Freitas.blogspot.com, também no Facebook. É só procurar e adicionar a página oficial do programa Planeta Rock by Miguel Freitas. Um grande abraço a todos e até para a semana. Miguel Freitas. Kills the both of us. strange fear gripped me and I just couldn't ask. Take me